quebra as regras, é como lixo. Mas é muito pior quem abandona os seus amigos. Por trás de um grande ninja há uma grande história, mas nunca ela é feita apenas de vitórias. Frio e independente, sempre fui disciplinado, e por um passado amargo que eu fui marcado. Meu pai quebrou as regras pra salvar os seus amigos, mas foi tão desonrado que ele fez seu suicídio. E logo após isso eu me tornei indiferente, seguindo sempre as regras rigorosamente. Ainda muito novo na primeira missão, um óbito e rim, eu era o capitão. Rim foi capturada e eu não quis ir atrás. Não queria repetir o que fez o meu pai. Óbito discordou e não parou de insistir. Eu não queria ouvir, mas ali eu aprendi. O ninja que quebra as regras é como lixo, mas é muito pior quem abandona os seus amigos. Quantos amigos perdi, muitos erros cometi, mas não abandono meus amigos, luto pelo que é justo. Kakashi, eu sou o ninja dos mil jutsus. Quantos amigos perdi, muitos erros cometi, mas não abandono meus amigos, luto pelo que é justo. Kakashi, eu sou o ninja dos mil jutsus. Depois de uma tragédia recebi como presente o Sharingan de um amigo que morreu em minha frente. Como isso foi triste, eu não esperava ganhar isso de alguém que eu menosprezava. Apesar de tudo, mudei a minha mente, mas o pior viria lá na frente. Eu quis evitar, mas não adiantou nada. Matei com as próprias mãos a pessoa que me amava. Vida destruída, coração em lágrimas, vários pesadelos, uma vida assombrada. Carrego essa dor dentro da minha alma, mesmo que eu lave minhas mãos, nada disso se apaga. Memorial da pedra, quantas vezes aqui, uma história triste eu tive, mas aprendi. O ninja que quebra as regras é como lixo, mas é muito pior quem abandona os seus amigos. Quantos amigos perdi, muitos erros cometi, mas não abandono meus amigos, luto pelo que é justo. Kakashi, eu sou o ninja dos mil jutsus. Quantos amigos perdi, muitos erros cometi, mas não abandono meus amigos, luto pelo que é justo. Kakashi, eu sou o ninja dos mil jutsus. Luto pelo que é justo. Eu sou o ninja dos mil jutsus. Frio estrategista, calmo nas batalhas. Um Jonin aos 13 anos, sábio nas palavras. Por tudo que passei, sou um exemplo de superação. Aprendi a ser um ninja de alma e coração. Olhe para mim, eu não vim do melhor clã. E não, eu não nasci com Ori Sharingan. O ninja que copia, eu sempre escuto. Mas não me subestime, eu sou o ninja dos meus jutsus. Quantos amigos perdi, muitos erros cometi, mas não abandono meus amigos, luto pelo que é justo. Kakashi, eu sou o ninja dos mil jutsus. Quantos amigos perdi, muitos erros cometi, mas não abandono meus amigos, luto pelo que é justo. Kakashi, eu sou o ninja dos mil jutsus. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.